O nosso tema de hoje é o processo da cura. Interessante falar de processo da cura. Por que existe um processo para buscar a cura? É uma obviedade, né? Porque diversas vezes nós nos encontramos adoentados. Nos encontramos precisando dessa cura. Então a gente vai tentar, de alguma forma, entender como fazer esse processo. Quando nós temos algum problema físico, nós vamos ao médico. E no médico, a pergunta que ele nos faz é: o que é que nós estamos fazendo ali? O que é que nós viemos buscar em termos de saúde? E nós falamos, né? Temos uma dor aqui, um problema cá. E muitas vezes ele nos pede, então, alguns exames. Ou, quando ele entende que a coisa é um pouco mais simples, ele nos receita algo que nós devemos tomar como medicamento ou até fazer. Essa visão, ela é uma visão moderna, a gente poderia dizer, dos nossos tempos, cada vez mais formada, que olha mais para o nosso problema do que para o que gerou o problema. Então, nós estamos curando males ou sintomas de males, ao invés de curar as causas. Isso explica porque muitas vezes nós não conseguimos resolver aquilo que nos moveu até lá. E às vezes a gente fica buscando insistentemente por outros consultórios ou outros caminhos. A isso se chama, esse entendimento, de metafísica, que significa que existe alguma coisa além do físico. Algo que muitas vezes nós olhamos e não identificamos. Porque nós, inclusive, não nos conhecemos suficientemente para poder perceber isso. Então, através da metafísica, ela supõe que nós temos que observar aquilo que não está latente, que não está sendo manifestado. Então, nós buscamos, através disso, o entendimento do porquê o processo de doença se instalou. Algo bem mais interiorizado. É claro que alguns desses processos são fáceis, são simples de serem resolvidos. Né? Às vezes a gente vai lá e com simples remédio a gente resolve. Não é bem o remédio que resolve, às vezes é a simples atitude de buscar uma solução já está provocando uma mudança, algo diferente. Outras vezes o problema é um pouquinho mais complicado. E essa cura que nós buscamos, ela não acontece às vezes nesse corpo. O corpo é uma manifestação, é o nosso sensor que manifesta o problema. Então, quando ele começa a acusar alguma dor, algum distúrbio, a gente diz, opa, tem alguma coisa errada. Tenho que verificar o que é. Então, às vezes, como eu disse, não é nesse corpo que eu vou obter o resultado que eu preciso. É por isso que tantas pessoas morrem de doenças ainda hoje, porque nós nos direcionamos por caminhos errados. O fato é que todos nós manifestamos isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguns conseguem, às vezes, de forma mais rápida, a resolução ou o entendimento do problema. E como nós somos espíritos, é o espírito que precisa da cura, não é o corpo. O corpo, como eu disse, é o sensor. Ele está acusando alguma coisa mais interna. E todos já ouvimos falar de doenças psicossomáticas. Todas as doenças, elas têm um fundo psicossomático, uma origem que é mental ou emocional. Mas como é que a gente faz para saber disso? Porque muitas vezes as coisas são fáceis. Muitas vezes acontece alguma coisa e eu percebo, porque a reação é muito rápida. Outras vezes é muito sutil e eu não percebo, eu só noto que tem algum problema e não consigo relacionar com o quê. Por que isso acontece? Nós somos um apanhado de experiências, um agrupamento de várias situações de vidas anteriores e desta vida. E tudo aquilo que nós fazemos é de acordo com o que nós temos. Então, quando uma situação acontece na minha vida, das mais simples às mais complexas, eu me manifesto perante esse acontecimento com aquilo que eu trago dentro de mim. Como eu disse, às vezes são muito sutis essa manifestação. Eu não percebo, eu só reajo. É por isso que é dito que é mental ou emocional. O emocional a gente percebe de uma forma um pouquinho mais fácil, porque a gente sente, e se a gente observar o sentimento, a gente consegue entender, ou pelo menos questionar, por que é que eu estou sentindo dessa forma perante essa situação? O que me levou a isso? A gente falou outro dia dos medos, que é um sentimento e que provoca reações físicas, inclusive. Mas quando eu consigo perceber, eu consigo ter a oportunidade de questionar. A questão mental é muito mais rápida, muito mais sutil, como eu disse. E às vezes eu não noto. Eu simplesmente, através de um pensamento encadeado, porque eu sempre fui dessa forma, eu sempre tive determinados tipos de reações, eu acho normal. Só que o meu corpo está dizendo que não. Então eu preciso resolver isso. Mas como é que eu vou resolver? Se eu não mudar, vai acontecer de uma outra forma. Nós somos exemplos para nós mesmos. Se nós não conseguimos, às vezes, observar em nós, a gente observa nos outros. Como algumas pessoas manifestam com mais frequência distúrbios. E da onde vem? A gente tem algumas manias de interpretação. Uma delas é de que o meu problema é porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Então é normal, né? Problemas digestivos é porque eu comi alguma coisa. Sim, é. Mas por que eu comi aquela coisa? Muitas vezes nós canalizamos no alimento os nossos desejos, as nossas frustrações e não percebemos. Então eu busco alguma coisa que seja o desencadeador de um problema que me faça, de repente, perceber aquilo. Porque o alimento em si não seria o problema. O problema é a minha relação que me buscou aquilo. Outra coisa que eu disse dos nossos entendimentos equivocados, alguns de nós, no primeiro sintoma simples, já resolve buscar algum medicamento. Rapidamente, supervaloriza às vezes a questão, mas tenta tratar. Outros já são bem mais demorados. E acreditamos, muitas vezes, que as curas acontecem de forma natural. Então eu não vou fazer nada porque isso aqui vai se resolver. Essa indisposição, ela vai passar. Ela vai passar, ou não. Mas eu vou ter outra. Porque se a origem permanece, a consequência vai voltar a acontecer também. Então não existe uma mágica, existe uma mudança, uma transformação. O título é o processo da cura. Existe um processo de modificar aquilo que está dando errado. O nosso organismo hoje ele é mais sutil do que anos atrás. Bem mais sutil. Nós temos respostas muito mais rápidas hoje. As coisas acontecem com mais velocidade. Porque o tempo parece que é mais urgente. Nós não temos mais espera de, muitas vezes, 60 anos para começar a desenvolver algum problema. Nós vemos crianças com problemas de velhos. Da onde saiu isso? Se não dessa velocidade. Mas aí a gente pensa, mas a criança é um inocente, é um espírito, que já traz algumas questões para serem modificadas também. E nós aprendemos dessa forma. Porque o sofrimento, ele tem que nos movimentar questões de entendimento. Nós temos que aprender por quê. Não adianta só eu buscar que alguém resolva para mim, como no exemplo do médico. Chega uma hora que eu digo, não, Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. Nem que seja alguns hábitos que são errados, mas eu tenho que mudar, eu tenho que deixar de fazer. Então, muitas vezes, até nessa questão simples, que é a questão do alimento, a própria abstinência daquilo que eu julgo que é o que me faz mal, é uma mudança de comportamento, de responsabilidade. Porque a falta daquilo, ou a não canalização do desejo, já é um freio no meu impulso. As coisas estão todas interligadas, né? Todas interligadas. Então, dentro disso, a gente vai vendo que o grande comando, ele está aqui dentro da nossa mente. Mesmo que a gente não seja consciente deste comando, porque grande parte dele é a nível inconsciente. A mente, ela controla todo o organismo. O organismo todo. Mas a gente não percebe isso, a gente não faz comandos diários de que o sangue tem que bombear, de que o ar tem que entrar e ir para as células, ou de que os nutrientes têm que chegar lá. A gente não faz esse comando, ele é automático. Só que quando a gente entra num processo, é automático quando é orgânico, né? Quando, melhor, quando é harmonioso. Quando a gente entra num processo de desequilíbrio, essas coisas começam a dar errado. Começa a faltar algumas coisas. E aí começa a se materializar uma doença. É isso que acontece. A materialização. Mas num processo que começou mentalmente. Se fala muito da questão da raiva. Que a raiva, ela nos provoca. A gente sente uma bola aqui na boca do estômago, né? Uma coisa que tranca. E aquilo ali é energia. Tudo é energia. Tudo aquilo que eu emano, de alguma forma, nem que seja mental, é energia. Aonde ela vai se acumular? Aonde ela vai se manifestar? Em algum órgão do meu corpo. Qual? Depende do tipo e depende da pessoa. Cada um tem uma relação mais estreita com algumas coisas. E elas vão acontecer dessa forma. Então, é um processo que não é novo. Eu disse que hoje, a gente, através da medicina, a gente está indo para um lado muito mais de sintoma do que de origem. Alguns ainda voltam a tentar questionar como é que tu é. É uma pergunta interessante. Como é que tu é? Através dessa pergunta, feita insistentemente, porque não é na primeira que eu vou entender quem eu sou, através dessa pergunta, eu vou começar a jogar luz. Luz, e através dessa iluminação, que é uma metáfora, né? Dessa iluminação eu começo a provocar esse processo de entendimento. Porque eu preciso primeiro querer. Não adianta eu simplesmente querer saúde, mas fazer coisas contrárias a esse processo. Então, tudo é um caminhar. Hoje a gente tem uma grande vantagem, que existe muita literatura que fala sobre tudo isso. É só a gente buscar, obviamente cuidando das fontes, né, para que a gente não comece a acreditar em coisas que são irreais, que não acontecem. E a gente pode fazer o teste com a gente mesmo. Eu vou mudar, vou fazer isso de tal forma. Ou, principalmente, eu vou controlar o fluxo mental. Não vou pensar tanto em negatividade, em situações que provoquem em mim um desconforto. Vou ser mais otimista. Se a gente começar a se propor algumas mudanças, com certeza a gente vai ter resultados surpreendentes.